nós dois e uma canção que une o coração em uma linda melodia de amor. Vejo o coração dizer que é uma chance pra nós dois. Se permita o amor, pois é o presente quando os dois se tornam. Só quando o homem e a mulher se entregam no Senhor é amor. Duas forças que se atraem sem limites pra sonhar, só por amor. Pedindo por nós dois, pelo querer do nosso Deus, nada vai nos impedir. Porque se Deus quiser assim, então será. Fomos feitos pra viver essa história de amor e cantar nossa canção. Nossa canção. Melodia de amor. É amor. Duas forças que se atraem sem limites pra sonhar, só por amor. Cantar nossa